Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta tarde repleta de harmonias, uma tarde repleta de paz, vamos procurar aprender um pouco sobre o Evangelho de Jesus, refletindo, procurando entender o sentido de algumas palavras que Jesus transmitiu àqueles que o seguiram quando ele esteve aqui num corpo físico, para que iniciasse a era da maioridade espiritual da humanidade. Nós ainda não sabemos ainda muito sobre tudo o que Jesus disse. O pouco que nos chegou até esses dias acaba muitas vezes não sendo muito bem interpretado. Mas nós já somos capazes de perceber algumas dessas informações, algumas dessas ideias que nos chegaram até hoje, e fazer a avaliação daquilo que realmente possa ter sido ensinado por Jesus. É muito interessante que Jesus, sendo um ser já de natureza pura, um espírito que já estava numa condição muito, mas muito diferente do homem comum, ele esteve então encarnado e transmitiu ensinamentos que perduram até os nossos dias. Uma época em que os documentos eram todos copiados, em que pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. E ainda assim, essa mensagem resistiu o tempo. Os papéis, que não eram papéis como nós conhecemos hoje, mas sim os pergaminhos, onde eram escritos, não tinham uma durabilidade tão grande. Eram materiais frágeis. E ainda assim, essa mensagem conseguiu vencer quase 2000 anos e chegar até os nossos dias. E a humanidade, infelizmente, em muitos momentos, fez adulterações nos ensinamentos de Jesus. Ora, de maneira inocente, sem muita reflexão, ora, intencionalmente, apagando partes, incluindo outras, para tentar fazer prevalecer ideias. Mas ainda assim, a mensagem de Jesus chegou aos nossos dias. Isso é algo muito significativo e nos revela a grandeza de uma mensagem. Porque o mundo ele vem conhecendo ideias, teorias, há muitos séculos. Há muitos milênios, o homem vem criando concepções. E elas vão o quê? Elas vão sendo superadas, esquecidas. Tanto é que a gente fica muitas vezes surpreendido quando nós estudamos a história geral, a história da ciência, em pensar que o homem em determinadas épocas tenha tido certas concepções que hoje nos nossos dias se parecem tão estranhas. Porque são ideias de uma época restritas, limitadas, e que foram superadas por outras concepções que o homem foi elaborando. Mas a mensagem real de Jesus, essa conseguiu subsistir. E ela subsiste até hoje porque é uma ideia que revela algo de natureza superior. A mensagem de Jesus encerra conhecimentos de natureza espiritual muito avançados. E à medida que nós formos evoluindo, à medida que nós formos nos tornando cada vez mais conhecedores das leis divinas, nós vamos nos tornar capazes de conhecer mais profundamente o sentido de certas palavras. E quem sabe nós não possamos ainda encontrar a revelação de outras palavras de Jesus que ficaram esquecidas. Então aguardemos, mas enquanto isso, nos preparemos com esse conhecimento espiritual sólido que nós já temos, muito bem explicado, confirmado pelos Espíritos superiores, que nos esclareceram certas passagens do Evangelho de Jesus. E por que nós dizemos que Jesus, então, tem uma mensagem que podemos dizer que é eterna? Por que nós dizemos que as palavras de Jesus não serão superadas por qualquer outra ideia humana? Por que nós dizemos isso? Porque nós percebemos que aquelas expressões que realmente Jesus teria dito, elas revelam algo que na época não era tão comum ser falado. Elas revelam algo que naqueles tempos, o homem ainda tão materializado, tão apegado às coisas materiais, não era uma ideia muito corrente, não era algo muito comum falar-se de amor. E até hoje, quando nós lemos certas passagens do Evangelho, nós percebemos a exaltação dessa qualidade divina, que é o amor. Tudo do Evangelho que nós identificamos, que nos ensina a amar, nós percebemos, isso foi dito por Jesus. Isso realmente foram palavras que Jesus pronunciou. E aquilo que foge do amor, nós já não sabemos com muita certeza. E se incitar a não termos amor, podemos ter certeza, não é de Jesus. E por que que isso é uma indicação de que a mensagem de Jesus é realmente de origem superior, ela vem realmente da parte de Deus? Porque imaginem uma época onde as pessoas se veem como diferentes. Imagine numa época onde quem é muito poderoso considera que tem direitos divinos sobre a vida do outro. Imagine uma época em quem é muito rico dispõe de muito para si e não se importa com o sofrimento alheio. Imagine numa época que as leis regulamentam a escravidão, autorizam um ser humano possuir o outro e exigir que o outro trabalhe para ele. Imagine uma época onde as pessoas vivem apenas lutando para estar mais um dia vivas e o outro lutando para se manter no seu poder, para que ele não venha cair em desgraça e se tornar um dia um escravo, um servo. Infelizmente, ainda hoje no mundo, nós temos situações assim. Em certas regiões do mundo, essas coisas ainda acontecem. Mas Jesus foi o primeiro que falou de que o Senhor e o servo, o rei e o plebeu, o rico e o pobre, o homem e a mulher eram iguais perante Deus. Jesus é a primeira pessoa a admitir isso publicamente. Mesmo que algumas pessoas possam ter, em algum momento, concebido essa igualdade entre as pessoas, Jesus é a primeira pessoa a pregar livremente essa ideia. E mais do que falar disso, ele foi alguém que viveu esses valores. Qualquer pessoa que se aproximasse de Jesus não era classificado, se merecia sua atenção, por ser rico ou pobre, por ser sábio ou ignorante. Bastava ter boa vontade, bastava ter o coração aberto para receber os ensinamentos. E até as pessoas de má vontade, Jesus assim ainda teve boa vontade com elas. Até aquelas pessoas que se aproximavam dele, como os fariseus, que queriam que ele falasse alguma coisa que pudesse ser usada contra ele em alguma acusação, ele ainda tinha paciência e tentava conversar com eles para explicar-lhes as suas ideias. Então Jesus, ele demonstrava uma capacidade de amor que estava expressa nas suas palavras e na sua atitude, na sua postura perante as pessoas. Por isso que nós reconhecemos que Jesus é um ser de natureza superior. Por isso que nós reconhecemos que Jesus, ele não é, como a gente acredita em muitas outras religiões, alguém especial, porque foi Deus que mandou e a tradição ao longo dos séculos vem afirmando isso. Ele é muito mais especial por ter vivido de acordo com as suas ideias que eram incomuns na época. É por isso que nós reconhecemos que Jesus é de natureza superior à humanidade. Por isso que os Espíritos nos disseram que ele é o grande modelo que nós temos que seguir. Por isso que quando Kardec perguntou qual é o melhor modelo para o homem que quer evoluir na sua vida terrena, que é aproveitar a experiência terrena, e eles foram assim simples na resposta. Simples como devem ser as grandes verdades. Vede Jesus. Eles foram direto no modelo, então, que Kardec perguntava qual é o modelo que o homem deve seguir para alcançar a sua elevação espiritual. Então nós temos em Jesus a melhor referência do que é ser bom, Nós temos em Jesus a melhor referência do que nós temos que buscar ser dia a dia. Não porque nós vamos conseguir ser como Jesus, mas porque é na tentativa, é no esforço, é na busca que nós vamos nos identificando com esses ideais que ele propôs. É nesse esforço permanente de colocar em prática o que ele ensinou, mesmo errando dia após dia, mas a cada dia renovando os nossos propósitos de ser seus discípulos, de ser seus seguidores, é que nós vamos gradualmente nos acostumando a essas ideias e elas vão tomando conta do nosso ser. Nós vamos levar ainda muito tempo para um dia sermos como Jesus. E nós seremos. Não porque os Espíritos dizem isso, porque eles também dizem isso, mas porque o próprio Jesus falou: um dia podereis fazer todas as coisas que eu faço. Então o próprio Jesus disse que a humanidade está destinada a um dia ser compreendida, formada por seres como eles, como ele. Espíritos de natureza evoluidíssima, espíritos puros, apenas capazes de amar e se doar a essa grande obra divina, que é o universo todo. E um dia nós seremos, por uma promessa do próprio Cristo, uma promessa do próprio Jesus, que um dia nós seremos. Só que como que a gente vai chegar lá? É muito difícil, porque quando a gente pensa nas limitações que nós temos aqui, nas nossas imperfeições, no ser difícil que nós ainda somos, nós estamos imaginando nunca. Mas é lógico, numa vida nós não vamos conseguir ser como Jesus. Nunca. Por isso que nós temos numerosas existências futuras em que teremos milhares de experiências até nos burilarmos e nos tornarmos um espírito puro. É por isso que nós temos uma longa jornada de evolução espiritual que vai compreender ainda milhares de anos. E até o dia que chegarmos a essa condição, nós ainda teremos como grande roteiro luminoso que vai nos guiar nessa jornada a mensagem de Jesus. Por isso que nós precisamos aprender sobre ela desde já. Por isso que os ensinamentos de Jesus devem ser tão valiosos. Por isso que fazer o Evangelho no lar, mais do que um compromisso semanal, é um compromisso eterno nosso. Mais do que um dever em família, para ter a paz em família, o Evangelho no lar é uma grande oportunidade de meditarmos os ensinamentos de Jesus. Mais do que vir a uma reunião espírita, ouvir uma pregação espírita, mais do que vir ao curso da casa espírita, nós não estamos vindo apenas para cumprir obrigações, deveres. Nós estamos vindo porque isso daqui é a grande oportunidade de aprendizado, de crescimento interior, é a grande oportunidade que nós temos de compreender a mensagem de Jesus e aplicá-la em nossa vida, em nossa evolução espiritual, para que um dia possamos alcançar esse estágio luminoso, essa condição gloriosa do Espírito puro. Por muito tempo, a humanidade acreditou, e até hoje há milhares de pessoas que acreditam que a transformação do ser humano pode se dar subitamente, por um fato espetacular, por uma interferência divina direta. Mas nós temos aprendido ao longo desses anos, desses estudos que realizamos, que tudo demanda esforço, trabalho e conquista, inclusive o que é de natureza espiritual. Às vezes a gente encontra um grande alívio, uma grande motivação na vida, mas o trabalho de burilarmos a nós mesmos, de melhorarmos a nós mesmos, de aprendermos mais, de desenvolvermos mais a nossa sensibilidade, esse trabalho ainda fica como uma tarefa que temos que desempenhar. E se conhecemos os ensinamentos de Jesus bem, nós podemos realizar esse trabalho, então, de maneira bem sólida, de maneira bem firme. Então, como eu estava dizendo a vocês, Jesus, tudo o que ele ensinou, ele teve o amor como fundamento. Tudo que nós queremos reconhecer como verdadeiro em Jesus é o amor como fundamento de tudo que Jesus ensinou. E foi quando ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Jesus disse isso numa ocasião em que os fariseus, com aquela má vontade que eles tinham em relação a Jesus, se aproximaram dele e tentaram criar uma situação em que ele pudesse falar algo que pudessem usar contra ele. E aí justificaram uma ação física contra Jesus. Por exemplo, prendê-lo, castigá-lo fisicamente. E aí pensaram, vamos pegar Jesus numa situação bem complicada. Os judeus já tinham lá os 10 mandamentos, obtidos mediunicamente por Moisés, que eram ali um roteiro bem direto do que o homem devia ou não podia fazer. E aí eles perguntam para Jesus, Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Porque se Jesus escolhesse um desses mandamentos como maior, eles iam falar, olha, você não é tão sábio assim, porque todos os outros são importantes. E aí Jesus começa dizendo, então, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aí Jesus completou. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, quer dizer, tudo que Moisés tinha ensinado para o povo hebreu. E os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E eles ficaram maravilhados porque realmente, quando a gente lembra dos outros mandamentos, não matar, não roubar, não cobiçar o que é do outro, aqui está implícito o amor. Porque quem ama não faz essas outras coisas. Então Jesus deu por base dos seus ensinamentos o amor. Se eu não amo meu próximo como a mim mesmo, se eu não gosto do outro como eu gosto de mim mesmo, eu não estou amando a Deus. Porque quando ele diz que o segundo é semelhante ao primeiro, é isso que ele está dizendo. Que se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que amar o meu semelhante. Eu tenho que gostar do meu semelhante. Eu tenho que fazer para ele aquilo que eu quero que façam por mim. E quando ele fala que toda a lei e todos os profetas, todos os ensinamentos espirituais, tudo, tem que estar subordinado ao sentimento do amor. Tudo que se ensina em termos espirituais, religiosos, tem que ter por base o amor. Se não tem amor, não é espiritualidade superior. Se não tem amor, não é de natureza divina. Se não tem amor, não é da parte de Deus. Mas Jesus teve momentos que ele falou coisas que parecem que conflitam com isso. Parece que vão no sentido oposto ao que Jesus falou aqui, que o amor é a base de tudo. E Jesus disse então, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e aos seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 a 27 e o versículo 33. Então, parece estranho Jesus ter na sua boca essa palavra ódio, não é? É algo que contradiz aquilo que ele falou de amar ao próximo como a si mesmo e que era semelhante a amar a Deus. E ainda tem mais. Em outra passagem ele disse assim, aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Parece que Jesus está reivindicando um amor exclusivo para ele. Que quem quiser ser seguidor de Jesus, não tem que amar mais ninguém. E aí a gente fica pensando, por que ele falou em odiar pai e mãe? As pessoas que nos deram a vida. Até quando os nossos pais não foram lá aquelas coisas em nossas vidas, ainda assim nós não podemos odiá-los. Ainda que os nossos pais tenham sido pessoas difíceis para nós, ainda assim nós temos que fazer um esforcinho e amá-los. Se a gente não conseguir amá-los, pelo menos não sentir nenhum ressentimento contra eles, por aquilo que eles possam ter feito contra nós, ou terem deixado de fazer. Então, como conceber que Jesus tenha dito isso, né? E aí vem as reflexões. Como se explica essa aparente contradição da parte de Jesus? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Jesus viveu numa época e viveu numa região e viveu com pessoas que falavam um idioma muito diferente do nosso. Era o aramaico. Até hoje existem pessoas lá na Síria que usam esse idioma. E oremos nesses dias pela paz no mundo, pela paz na Síria. Lembremos os nossos irmãos que estão vivendo esses conflitos. E não esqueçamos todos os dias de pedir pela paz no mundo. Façamos isso todos os dias. Pensemos nos governantes e peçamos a Deus que ilumine a mente deles para que eles encontrem uma solução pacífica para todo e qualquer conflito. Sempre existe a possibilidade de uma solução pacífica que evita a guerra. Sempre existe. Mas Jesus então falou num idioma em que as palavras não tinham uma correspondência exata com a tradução como nós temos hoje. Elas não são exatamente no sentido que se atribui hoje. Então, quando ele dizia odiar, ele não estava falando exatamente do sentimento de ódio. E aí vem uma primeira grande advertência importante para nós. Sempre que nós lemos o Evangelho, nós temos que pensar isso. Será que a tradução pegou a ideia real de Jesus naquela época? Será que as pessoas que ouviam Jesus e ouviam seus ensinamentos entendiam realmente do que ele estava falando? Isso é muito importante para que a gente possa ter uma compreensão real dos ensinamentos de Jesus. Isso é muito importante para que a gente possa ser capaz de compreender o Evangelho e não ser manipulado por adaptações que muitas vezes são feitas com o objetivo de se manter o controle sobre as pessoas. Por isso que nós temos que ter a liberdade de nós mesmos consultarmos as fontes e refletir sobre o que elas têm a dizer sobre cada ensinamento, cada passagem do Evangelho. Por isso que a gente não tem que aceitar as coisas, porque é uma pessoa que está aqui num lugar um pouquinho mais alto falando. Nós não temos que aceitar as coisas porque é fulano que diz. Nós temos que aceitar a coisa porque o nosso entendimento vai, à medida que nós vamos aprendendo mais, nos permitindo aceitar aquilo ou não. Por isso que nós precisamos conhecer um pouco da história do Evangelho. Por isso que nós precisamos entender essas diferenças. Por isso nós temos que lembrar constantemente que Jesus viveu numa época em que o clima cultural era muito diferente dos nossos dias. As pessoas para as quais ele falou, elas tinham as mesmas necessidades que nós, mas tinham uma outra linguagem, tinham uma outra forma de se comunicar, as palavras tinham outro sentido. Por isso que hoje, quando alguém pega o Evangelho para interpretá-lo, nós temos que ter a cautela de saber se aquilo não é uma forma ali de condução das pessoas de acordo com doutrinas individuais, pessoais. Imagine que eu pegasse aquele primeiro trecho lá do Evangelho que Jesus fala para odiar pai e mãe e dizer para as pessoas: olha, Jesus está mandando você largar a sua família, largue seus filhos, largue seu pai e sua mãe ao abandono e vá viver o Evangelho. Mas como alguém pode amar ao próximo como a si mesmo e abandonar aqueles que dependem dele? Isso parece um absurdo, não é? Mas houve épocas na história da humanidade em que os cristãos pegaram essas palavras de Jesus de maneira muito reducionista, de maneira pronta, do jeito que ela está, e adaptaram às suas conveniências. Então, muitos filhos que não queriam ter compromissos com seus pais idosos e necessitados usaram isso. Não, eu vou seguir Jesus, não tenho mais que me preocupar com a minha família. Estou cansado dos meus 10 filhos, como eu agora vou seguir Jesus, eu vou largar eles todos porque eu vou seguir só Jesus. E, inclusive, teve gente que usou as palavras de Jesus para fazer guerra, para atacar e ferir outras pessoas. Vamos estudar a história do cristianismo lá na Idade Média, as cruzadas. Existia um respaldo nos textos sagrados para justificar a invasão lá de Jerusalém, o combate com os muçulmanos, a tentativa de tomar a suposta Terra Santa, existiam justificativas religiosas para isso. E eram o quê? Da onde que vinha essa interpretação? Por que que não pegaram o primeiro ensinamento de Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que você espera que seja feito por você. Porque o homem, infelizmente, na sua imperfeição, ele vem ao longo da sua história aqui no mundo pegando aquilo que só lhe convém. Vem extraindo do Evangelho só aquilo que interessa a ele. E aonde então pegar argumentos para as guerras, para o abandono, para fugir da vida em sociedade? Então, é aí que nós precisamos ter uma cultura do Evangelho bem estabelecida. É aí que nós precisamos nos esforçar e estudar muito. Por isso que quando vocês recebem um convite, olha, esse semestre vai começar um curso na casa do Evangelho, vai começar o básico 1, vai começar um curso tal, é importante que nós façamos esses programas de estudo. Porque é aí que nós vamos tendo a oportunidade de conhecer detalhes, de aprofundar conhecimentos, para a partir daí a gente ir crescendo na compreensão da mensagem de Jesus. Porque acreditem, para a gente poder se apropriar de um pouquinho da mensagem de Jesus, precisamos ter muito conhecimento, precisamos ter compreensão de muitas coisas. E a todos é dada a oportunidade desse conhecimento. A todos. Às vezes a gente se inibe pensando, ah, isso não é para mim porque eu já estou velho. Ah, isso não é para mim porque eu não leio muito bem, vão pedir para eu ler. Mas se a gente já estiver presente e ouvindo, se a gente já estiver presente fazendo perguntas, a gente já está tendo uma oportunidade de conhecimento muito grande. A gente já está tendo a oportunidade de um esclarecimento que vai nos dar a base de compreender realmente passagens do Evangelho como essas. Por isso que é tão importante que todos que buscam o auxílio espiritual na casa espírita também busquem esse conhecimento que vem sendo debatido, discutido, não imposto, mas que vem sendo gradualmente construído ao longo de muita pesquisa, tanto de encarnados quanto desencarnados, para que a gente possa ter realmente uma compreensão melhor desses ensinamentos. Por isso que quando surgirem oportunidades, né, às vezes de ouvir outras pessoas falando sobre o Evangelho, procurarmos aprender mais e mais. Porque é aí que a nossa compreensão vai aumentando, é aí que ela vai se dilatando, é aí que ela vai se ampliando. Então, a aparente contradição que nós temos nessas passagens do Evangelho, a gente se explica como o registro escrito e as traduções não preservaram o sentido original dos ensinamentos de Jesus. O próprio apóstolo João registrou isso no seu Evangelho, que nem tudo que Jesus ensinou pôde ser registrado. Vocês já tentaram copiar alguma coisa que alguém está falando o tempo todo? Eu, nesse procedimento de gravar as palestras, eu já tentei transcrevê-las algumas. Leva um tempo enorme, gente, para fazer isso. 30 minutos de fala, você leva quase 2 horas para transcrever. Imagina Jesus pregando o dia inteiro, ensinando o dia inteiro, se os discípulos tinham condição de escrever ao mesmo tempo que ele falava. Isso era impossível. Mesmo porque os instrumentos de escrita na época não eram tão práticos quanto os nossos de hoje. Hoje a gente nem dá valor a uma caneta esferográfica, né? Mas isso aí, gente, é um instrumento avançadíssimo de registro. A gente nem dá valor, às vezes, a uma coisa tão simples. Mas naquela época era muito trabalhoso grafar uma letra. Os caracteres eram todos muito difíceis. Agora você imagina, daqui 5 anos você ouve uma ideia e você começa a escrevê-la. Porque foi o que aconteceu com a mensagem do Evangelho. Os discípulos, eles tinham tanta expectativa de que Jesus voltaria logo, que eles não se preocuparam em ir registrando imediatamente, porque eles não imaginavam que iam precisar guardar aqueles conhecimentos para o futuro. É com o passar dos anos, com o envelhecimento daqueles que ouviram diretamente Jesus, que eles começaram a registrar ali, antes que aqueles que tinham ouvido Jesus começassem a morrer. Porque aquele reino que parecia tão próximo ainda não estava vindo. Então, como garantir que a próxima geração tivesse esse conhecimento? Então, imagine ali, alguns anos depois que você ouve um ensinamento, se você consegue descrevê-lo. Não consegue reproduzir com exatidão. Tem coisas que às vezes eu peço a minha esposa me ajudar a lembrar do que se passou, como foi exatamente a situação. Porque às vezes a gente não está ligado totalmente no momento. Não é? Então imagine se tudo que Jesus pôde ter sido registrado. Não deu. Então muita coisa se perdeu. Agora imagine quando vai passar de uma língua para outra, de um idioma para outro na tradução, se o tradutor consegue pegar o sentido original. Se a gente for pesquisar um pouco sobre isso, a gente vai ver que tem um ditado, acho que é em italiano, que fala que o tradutor é um traidor. Porque toda vez que você traduz alguma coisa, você acaba sacrificando a ideia original. Por isso que pessoas que dominam outros idiomas, elas preferem ler as obras no idioma original. Porque ali você tem o sentido mais profundo daquilo que Jesus... daquilo que o autor escreveu. A gente fala tanto de Jesus e fica... Então, muitas vezes na tradução se perde o sentido original. Foi o que aconteceu com inúmeras coisas do Evangelho. Por isso que nós não podemos interpretar o Evangelho nunca ao pé da letra. Pouquíssimas passagens do Evangelho nós podemos interpretá-la literalmente, palavra por palavra. A maioria das passagens nós temos que entender o contexto, temos que entender a situação, temos que levar em conta o conjunto dos conhecimentos e não aquilo isoladamente. Por isso que quando alguém tenta nos convencer de alguma ideia, pegando só um pedacinho do Evangelho, nós temos que pensar assim, não, eu preciso conhecer o todo para poder entender aonde se situa essa questão aqui. É só assim que a gente passa a compreender realmente o Evangelho. Então, o registro escrito e as traduções não preservaram o sentido original dos ensinamentos de Jesus. Mas o que ele queria dizer realmente em odiar pai e mãe? Odiar foi empregado no sentido de gostar menos. Realmente, aquele que quer buscar esse caminho de Jesus não pode pôr absolutamente nada da sua vida num plano maior do que essa busca de espiritualização. Não quer dizer que a gente vai amar menos a nossa família, as pessoas que nos amam. Mas quer dizer que nós vamos dar aquilo que é de natureza espiritual, a vida, uma importância maior. Eu vou dar um exemplo para explicar bem essa situação. Imagine alguém que deseja se dedicar ao trabalho espiritual e a sua família lhe cobre tanto a sua presença a ponto da pessoa não conseguir nem sair de casa para realizar o seu trabalho espiritual. Imagine-se um jovem que começa a aprender sobre coisas da espiritualidade, começa a participar de atividades assistenciais. Imagine-se ele, por pressão dos seus irmãos, que querem a sua companhia, dos seus pais, que querem a sua companhia, ele ceda a essa pressão e não vai realizar aquilo que é de natureza espiritual. Como que ele vai crescer nesse processo? Como que ele vai cada vez mais desenvolver-se na realização dessa tarefa? Então aí fica bem claro, se nós queremos viver essa dimensão do Evangelho maior, se nós queremos colocá-lo mais em prática na nossa vida, participar da sua difusão, participar desse processo de transformarmos o mundo através dessa mensagem renovadora, eu não posso ceder muitas vezes às pressões do meio do qual eu venho. Eu não posso atender os caprichos muitas vezes das pessoas, né? Eu não posso ficar preso a elas, embora continue as amando. Embora continue gostando muito dessas pessoas. Eu uma vez fiz essa escolha na vida também. Bem jovem eu comecei a participar das atividades no Espiritismo e amava como ainda amo muito a minha família. Mas foram precisos sábados deixar a minha família para realizar as tarefas. Foram precisos domingos de manhã para fazer isso. Para que a gente pudesse se envolver a ponto de compreender um pouco mais o Evangelho, foi preciso esse tipo de, entre aspas, sacrifício. E por que entre aspas? Porque o ganho que a gente tem é muito grande. Porque nessa vivência, quando a gente retorna aos nossos, a gente volta melhor. E a gente é capaz até de ajudá-los mais ainda. Foi por isso que Jesus, então, disse: nós temos que pôr em primeiro plano essas conquistas de natureza espiritual. Que, na linguagem da época, ele colocou dessa forma, né? Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno. Ele teve que usar, inclusive, de uma forma mais direta, que chocasse as pessoas, para que elas pensassem: opa, o que, que ele está dizendo com isso? O que ele estava dizendo era isso: põe em primeiro plano aquilo que é de natureza espiritual. E as coisas que fazem parte da sua vida, num segundo plano. Mas Jesus entendia que, ao nos dedicarmos àquilo que é espiritual, nós podemos nos voltar de maneira melhor para a nossa família. Por isso que, se a gente deixou a família em casa hoje para estar aqui, nós não estamos perdendo. Nós estamos ganhando muito, porque vamos receber muito da espiritualidade estando aqui hoje. Muitas doenças estão sendo prevenidas no nosso corpo pela intervenção magnética que eles estão fazendo em nós. Agora é na hora do passe. Estamos recebendo ideias renovadoras. Nosso mundo íntimo vai se harmonizando pela vibração harmoniosa da casa. E quando nós retornamos para o nosso lar, nós voltamos completos de paz, de harmonia, se conseguimos nos sintonizar ao ambiente. E aí o que acontece? Nós vamos poder desenvolver melhor os nossos compromissos com eles. Então é por isso que Jesus disse: olha, busca primeiro o reino dos céus e tudo mais é acrescido na sua vida. Não está aqui a passagem do Evangelho que ele fala isso, mas ele disse isso numa ocasião: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais te é dado. Esse tudo mais é o equilíbrio que a gente adquire para a nossa vida, em todos os lugares que nós passamos, no trabalho, na família, na escola, na rua. Quando a gente busca esse estado de renovação interior pela mensagem de Jesus, num lugar onde se ensina essa mensagem fundamentada no amor, nós vamos nos transformando e isso modifica a nossa relação com o outro nos outros lugares. Graças a Deus que a mensagem do Evangelho, ela vem nos renovando, porque nós seríamos pessoas muito mais difíceis do que nós já somos, não é? Se não tivéssemos a mensagem do Evangelho. Então, nós temos um ganho muito grande com essa mensagem. Nós temos uma oportunidade enriquecedora ao seguir Jesus hoje, procurando compreender os seus ensinamentos. É 6h20 que eu tenho que parar? 6h15? Então, nós vamos já direto para o final aqui. E há outras passagens do Evangelho muito boas para a gente meditar. Nós não vamos ter tempo agora de comentá-las, mas no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão poder encontrar essas mensagens, vão poder ler, reler e pensar e meditar sobre elas. E aí a gente pode, então, vir direto aqui, olha. De certa forma, algumas coisas eu já falei. Qual que é a conclusão que a gente tem a tirar desses ensinamentos todos, então? De pensar que a mensagem de Jesus não pode ser apressadamente interpretada, que nós não podemos pegar um trechinho lá e seguir ao pé da letra, que nós temos que estudar bastante, meditar bastante sobre essa mensagem. Que conclusão a gente pode tirar dessas reflexões da tarde? Primeira: toda citação do Evangelho requer estudo e meditação profundos para a compreensão do seu verdadeiro significado espiritual. Toda, gente. Por isso que às vezes a gente não tem que ter pressa de estar lendo o Evangelho correndo, e todas as obras espíritas, também a gente não tem que ter pressa de estar lendo para dizer: ah, eu já li 450 livros espíritas. E quando era bem novo, eu me orgulhava de ter 2.000 livros, mas eu ainda não tinha lido tudo. Mas hoje o mais importante é a gente ler um parágrafo e assimilá-lo realmente. Mais significativo na vida de alguém é você aprender bem um ensinamento. Então, a gente procurar meditar profundamente no Evangelho. E olha, uma forma de a gente encontrar a resposta para muitas dúvidas que surgem. Jesus ensinou assim: se nós pedirmos a Deus qualquer coisa, Ele nos dá. Não foi isso que Ele ensinou? Só que Ele só nos dá as coisas que são realmente importantes. As futilidades, da mesma forma que nós não damos para os nossos filhos, Deus também não nos dá futilidades. Mas aquilo que é necessário à nossa evolução espiritual, Ele nos dá. Então, quando você pede a Deus compreensão sobre algo que você leu, a espiritualidade se movimenta e te intui ideias que te levam à compreensão. E às vezes não vem nem dessa forma. Às vezes vem de um momento especial que você está conversando com alguém e você passa a entender aquela passagem do Evangelho. Então peça a Deus que ilumine a sua mente quando ler o Evangelho, você vai entendê-lo. E nós temos que então pensar nisso, né? Que tudo que é do Evangelho merece estudo e meditação profunda. Então que Jesus nos ajude nessa caminhada, que o Mestre nos dê uma semana rica em oportunidades de crescimento espiritual, nos dê a força que nós precisamos para vencer todos os nossos obstáculos. E tenham certeza que, revestidos dessa fé, dessa confiança, nós vamos ter essa força para a superação de qualquer dificuldade. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, gente.